Muito obrigado a todos por estarem presentes. Obrigado à Comunicação Social. Obrigado, Luís, pelas suas palavras. Não precisavas de ter sido tão forte nas tuas palavras, tão efusivo, mas agradeço-as, como é óbvio. Como estamos a apresentar equipas e como é de uma equipa e de várias equipas que estamos a falar, eu gostaria de começar por chamar os nossos candidatos à Câmara Municipal para me acompanharem aqui, porque a candidatura não é só minha, a candidatura é de todos. E gostaria de começar por chamar a Maria João, que é a nossa número 2 à Câmara Municipal. A Manuela do Canto, a número 3 à Câmara Municipal. O Vítor Gutierrez, que estará por aí. Vítor. A Vera, que é a nossa dupla candidata. O João, da JP. Onde é? O João Duarte. Onde é que está? E o Nuno Diniz. Onde está o Nuno? Gostaria de chamar agora os candidatos às juntas de freguesia e, aleatoriamente, está aqui a doutora Maria José, candidata à Câmara, à Junta de Freguesia, à União de Freguesias de Oliveira Hospital Sampaio de Gramados, já aqui está ao pé de mim. O senhor Aurélio, nosso candidato de Moreira do Cravo. Gilberto, mais conhecido pelo Gil, nosso candidato a Santa Ovaia. O Francisco, mais conhecido por Nelo, nosso candidato à Bovadela. A Carla, nossa candidata ao Seixo da Beira. A Maria de Lourdes, candidata à União de Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira. A Vera acumula a candidatura à Câmara Municipal e à União de Freguesias de Lagos e Legiosa. São António Jorge, nosso candidato a Lagares da Beira. O Bruno, nosso candidato ao Voco das Várzeas. Já faz alguns anos. Em campanha, já. E o senhor Vítor, nosso candidato a Maruge. Posto isto, e depois de 3 meses intensos de contactos, de conversas, conseguimos reunir candidaturas a 11 freguesias. Com muita pena nossa, não conseguimos a todas, faltou-nos um bocadinho de tempo, faltou-nos um bocadinho de disponibilidade também, mas é esta equipa que nós queremos que esteja connosco, é com eles que queremos estar e é desta forma que nós queremos candidatar-nos à Câmara Municipal e às juntas de freguesia. Pegando nas palavras do Dr. Luís Lagos, dizer que a maior parte destas pessoas são pessoas independentes, são pessoas que estão por nós de coração, que acreditam naquilo que nós pensamos e que querem dar o seu contributo às freguesias e ao Conselho de uma forma sã, de uma forma saudável, que não precisam da política para nada, que não estão à espera da política para nada. São pessoas que querem resolver os problemas das suas terras, são problemas e muitos problemas, não são tão poucos como isso. Nós temos com quem vamos falando e agora é tentando perceber os problemas, começamos a perceber que de facto o Conselho está parado, há juntas de freguesia onde nada acontece, o que lá acontecia acabou e isto tem que ser alterado. A nossa candidatura é uma candidatura em que nós primamos e o nosso lema é construir o futuro, e é isso mesmo que nós queremos. É construir o futuro com pessoas que não precisam da política para nada, que estão de alma e coração e que tudo têm para dar à política e às suas terras, porque isso é o mais importante. Muito bem. Apresentaremos sempre, como o Dr. Luís Lagos disse também, uma candidaturas construtivas, sabendo identificar em cada um dos locais e no Conselho, em particular, os problemas onde existem esses problemas e, a partir daí, tentarmos resolvê-los apresentando propostas políticas construtivas. Não estamos cá só para dizer mal, é sempre muito mais fácil esse caminho, mas não é esse o caminho que nós queremos. Nós queremos um caminho construtivo, queremos deixar as sementes, queremos começar a pôr sementes para podermos construir o futuro, para que possamos ter um Conselho melhor, para que possamos todos viver cá de uma forma melhor e para que os nossos filhos cá possam ficar da mesma forma que nós cá estamos. São estes os nossos principais objetivos e esta é a nossa forma de estar na política. Como o Luís disse, mais uma vez, eu não preciso da política para nada, estou cá de alma e coração, estou cá para dar tudo a Oliveira, estou cá para dar tudo para os oliveirenses. E é assim que a nossa equipa, que as nossas gentes se revêem. Por isso é que eles nos acompanham. Muito bem. Sabemos que vamos ter um mês duro pela frente. Sabemos que vamos ter que mostrar a Oliveira quais as nossas intenções e ao Conselho inteiro, mas nós estamos cá com essa disponibilidade, com essa vontade, com essa garra, com esse querer. E no dia 1 de outubro, os oliveirenses irão decidir aquilo que querem, aquilo que pretendem, e depois tiramos eleições. Se os oliveirenses acharem que devem confiar em nós para nós exercermos as nossas funções enquanto candidatos que tu temos para dar, muito bem. Se não o escolherem, continuaremos a nossa vida, continuaremos a ter a nossa participação como cidadãos, a dar as nossas opiniões e numa candidatura futura cá estaremos a continuar a analisar e continuar a apresentar a proposta política positiva. Não me querendo alargar muito mais, temos muito mais coisas para fazer e o trabalho urge, agradecer mais uma vez a todos os candidatos, agradecer a todos os que estão presentes, pedir-lhes para de uma forma sincera e diria mesmo até apaixonada, dedicarmos um bocadinho do nosso tempo a ouvir as pessoas, a apresentar propostas positivas e a podermos fazer com que o nosso Conselho ande para a frente e que não esteja estagnado, como neste momento nós sentimos que está. Está amarrado ao partidarismo, as pessoas estão todas amarradas, temos que nos libertar disso, temos que fazer com que cada um pense pela sua cabeça e cada um tenha direito a pensar pela sua cabeça e que possa, de uma forma livre, saudável e democrática, acompanhar quem quer acompanhar e não ter medo de votar no dia 1 de outubro em quem acha que é mais capaz e quem acha que tem mais condições para levar o Conselho de Oliveira do Hospital a um sítio melhor, a um sítio mais desenvolvido, a um sítio com mais progresso. Mais uma vez, obrigado a todos. É com muito gosto que aqui estou, é com muito gosto que encabeço esta equipa e bem-haja a todos e dia 1 de outubro cá estaremos.